Capítulo 5 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. A Festa Veneziana. Nessa noite houve uma pequena festa noturna nos jardins do palácio. Pelas avenidas de areia muito alva, perfilavam-se vagalumes imóveis, de olhos arregalados como tochas, servindo de lampiões. No lago, pequenas rãs serenatistas coachavam, compassadamente, o noturno do luar, acompanhadas do cri-cri de milhares de grilinhos. O príncipe deu uma volta pelo jardim em companhia da menina e depois a convidou para um passeio de gôndola. Lá se foram, na gôndola de madrepérola, remada por 12 cavalos marinhos. E vogaram sobre as águas, embalados pelos formosos versos que uma libelinha poetisa recitava ao som de pequenina harpa tangida por mestre Louva-a-Deus. De volta desse lindo passeio, o príncipe convidou-a para voar. Até aeroplanos há por aqui? Perguntou a menina espantada. E mais seguros que os aeroplanos dos homens, vais ver, respondeu o príncipe. Apesar do medinho, a menina encheu-se de coragem e aceitou o convite. Veio logo um aerogrilo. Era um grilão verde que trazia nas costas a barquinha de vime e na cabeça dois insetos, um besouro e um vagalume. Este vagalume, com seus grandes olhos fosforescentes, servia de farol ao aeroplano. E o besouro estava ali para zumbir, fingindo o barulho da hélice. Narizinho achou muita graça na engenhosa invenção e trepou a barquinha sem medo. O besouro zumbiu e o aerogrilo disparou como um raio pelos ares afora. Subiram, subiram, subiram tão alto que a terra de lá parecia uma laranja. Atravessaram nuvens. Chegaram muito pertinho da lua, que a menina teve o gosto de tocar com a pontinha do dedo, e só desceram quando o sol vinha raiando. Fim do capítulo 5, lido por Mônica Hinrichsmeier, Erlangen, 27 de fevereiro de 2022.